Eu gostaria de falar nessa rádio aí que essa epidemia ela nunca acabou. Cada dia que passa ela está matando alguém. Então esse ano eu acho que a aula está difícil, porque tem muita gente que está na aglomeração, está todo mundo junto, tem muita gente morrendo. Toda hora tem gente morrendo. A epidemia ainda não acabou. O coronavírus está solto. Pois é, a gente conversou exatamente sobre isso, né, Cabalala? Sobre exatamente essa possível retomada das aulas com o Hertz, que é professor também, que deu o posicionamento dele. E a gente está acompanhando, né? A epidemia continua por aí, a pandemia, né? Levando os números, continua aumentando. A gente teve quase 1.000 ontem, hoje mais de 700. É isso mesmo. Então a gente continua tendo essa pandemia. Não dá para baixar a guarda de forma alguma. Com certeza. Obrigado pela participação. Tem mais um áudio aqui. Boa tarde, amigos do Jornal da Mira. E quem fala é Alisson do Maio Bom. Queria deixar a minha indignação aí com as autoridades competentes. Esse trecho aqui do Araçagi, que está em obras. 40 minutos aqui para passar do engarrafamento quilométrico. Não tem um agente da CNTT aqui para organizar o trânsito. É simplesmente nós motoristas parados aqui esperando a boa vontade para poder andar. Entendeu? Muito complicado aqui esse trecho. E pedir aí para as autoridades competentes mandar uma viatura da CNTT para tentar organizar o trânsito aqui, tá muito complicado. Todo dia um ouvinte fala sobre essa obra ali. Todo dia, mas né? Essa observação é pertinente. Já que a gente não tem, né, a menor ideia de quando essa obra termina, que pelo menos tenha um suporte, né, para o trânsito, realmente se a CNTT puder estar presente, gerenciando, organizando, que a gente sabe da insegurança de quem está passando pelo local, todo mundo vai passar com precaução maior, vai acabar gerando esse congestionamento. O fluxo ali que aumentou bastante. Demais. Né? Uma zona mínimo de um agente de trânsito ali, organizando pelo menos as coisas. Inclusive o João Marcos está aqui agora, com a gente. Agora, boa tarde. Boa tarde. É uma dúvida até eu queria saber, porque tem a questão de mapeamento da Grande Ilha, né? Ali pertence a Rivamar, porque a praia do Araçagi pertence a Rivamar. Aquela área dali, será que pertence a São Luís? Acho que não seria mais SMTT. Então tem esse problema. Se ali pertence a Rivamar, então aí teria que ser o Departamento de Trânsito de São José de Ribamar, né? Enfim, cabe a quem é responsável. O estadual. Intervenção, enfim. Alguém tem que intervir para ajudar a população, né? Isso é principalmente porque a construção ela é estadual, né? Então acho que mereceria a Polícia Rodoviária Estadual, né, pelo menos. Com certeza. E falando de trânsito, a gente tem uma observação aqui do Jaquiel participando com a gente. Boa tarde, meu amigo Gleice Clóvis Cabalau. Amigos, é o seguinte, aqui na estrada de Ribamar, em frente ao Parque Norte, sentido Ribamar, o trânsito está meio complicado, bem travado. É, Gleice, fica aí rindo, tá vendo? A hora também vai chegar. Segundo turno eu vou bater em ti de novo. Nem como eu bati da outra vez. Fica rindo aí do Flamengo. Fica rindo. Tá vendo? Fala pra ele aí, Cabalau. Tudo ele tá guardado. Boa tarde, meu amigo Nirod. Eu pensei que era Gleice que tivesse hoje aí, mas é Nirod. Mas aquele abraço aí. Uma boa tarde pra você aí, todos ouvindo da Mirante. Tá guardado. Não se preocupa, tá dando recado. E o Nirod escapou dessa porque é corintiano, né? Não, tá, a gente apanhou pro Del Valle ano passado. Não posso falar nada, não. Tava só esperando o sentimento, né, dos flamenguistas. Tô agora contigo, Jaquiel. Vamos pular de assunto. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar por aqui. Então, que tá vindo aí, linha do tempo. O João Marcos já tá aqui preparado pra começar esse programa. Que, ó, particularmente, está sendo sensacional. Cada dia está dando um prazer de conhecer um pouco mais a nossa história, de conhecer as pessoas que passaram por aqui. Eu que sou muito novo, por exemplo, não acompanhei tanto isso, estou conhecendo um pouquinho dessa história. E hoje, o que a gente vai ter no Linha do Tempo? Agora, antes de mais nada, esse negócio de muito novo, também, essa expressão também, né? Eu não entendi. Só para reforçar. Tá bom. Pois é, hoje a gente vai ter falar sobre festivais de música carnavalesca e sobre o samba da Mirante. Eu já fui jurado do Festival de Música Carnaval. Já foi, Cabalau? Já, duas vezes, eu acho. Eu era jornalista da área de cultura, né? Uhum. Então já fui convidado a ser jurado. Ah, beleza. Pois é, hoje nós teremos depoimentos aí do maestro Chiquinho França, que foi o maestro em todas as edições do festival. Toninho Dantas, que também foi um grande produtor, um grande fomentador. Nós temos também vencedores como Oberdão Oliveira, Alisson Ribeiro e Wellington Reis, que já venceram festivais. E João Marcos, que você apresentava. E João Marcos. Apresentei também. muito. E um outro grande apresentador depois, durante muito tempo também, e que fez parte do time da Mirante, vai falar também de samba, nosso querido Glauber Carvalho, grande, maravilhoso. Né? E o depoimento de Marquinhos Satã, que é um grande sambista, que todos, bom, acredito que a maioria conheça, suas músicas são conhecidíssimas, como Falsa Consideração, Agora Eu Sei Que O Amor Que Você Promete, essas coisas assim. Uhum. Aí ele também mandou um depoimento pra gente lá direto do Rio de Janeiro, pelo carinho que ele tem com a Mirante FM. Enfim, então hoje o programa está bem recheado. Hoje é carnaval puro, sexta-feira. Bora. Já trouxe o meu sextou, os, né, meus casers ali com meu rebolo, com meu tantã, tamborim, ganzá e tudo mais. Portanto, João daqui é bom de rebolo, viu? É, sou bom de rebolo. Eu rebolo as coisas nos outros assim de longe. Falou. Então, daqui a pouquinho, Linha do Tempo para você. A gente está de volta na segunda-feira, continuando com a sequência de entrevistas com os candidatos a prefeitura, a gente vai ter o Duarte Júnior. Ah, né, parabéns, viu? Começou hoje, né? Isso. Parabéns por esse belo trabalho que a Mirante FM está fazendo. Né? Com todo o grupo, né? Com todo o grupo, lógico. Todo o grupo está envolvido nesse trabalho. E é um trabalho maravilhoso. E dividir bem, né? E dar o espaço alguns dias para cada cidade da Grande Ilha. Maravilhoso mesmo. De parabéns. E parabéns pelo trabalho da condução, a boa condução de vocês também nessa entrevista. Que é maravilhoso. Obrigado, João. Legal. Então, e olha, o Gleice é um pouquinho mais baixo, né, em estatura do que Nirod, né? Não pode confundir. Tá certo. Então a gente se vê na segunda-feira. Falou. Com mais aqui o Jornal da Mira, na sequência, Linha do Tempo. Valeu, João, bom trabalho. Falou, querido, vamos lá. Valeu, pessoal. Ótimo fim de semana. Falou, pra você. Fica com Deus, tchau, tchau. Óticas Diniz. Nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 30 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Linha do Tempo. A Mirante FM, 39 anos. Programa Linha do Tempo e agência de viagem Santo Amaro Turismo levarão um ouvinte mais acompanhante para passar dois dias inesquecíveis, com direito a traslado, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, além de passeios incríveis pelas belas lagoas e belezas de Santo Amaro. Para participar é fácil. Basta seguir no Instagram, @MiranteFM e @SantoAmaro_Turismo, marcar 3 amigos e aguardar o resultado. Dia 30 de setembro, no programa Linha do Tempo. Promoção intransferível e saída apenas de São Luís. Participe quantas vezes quiser. Mirante FM, 39 anos, toda sua. Mirante. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 13 horas e 3 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$ 3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. Dia 30 de janeiro, a partir das 7 da noite, a Praça do Pescador, na Avenida Litorânea, vai sacudir durante o 9º Festival Maranhense de Música Carnavalesca. 12 concorrentes na disputa do maior concurso de talentos da nossa folia. 9º Festival Maranhense de Música Carnavalesca. Show com Bicho Terra. Entrada franca. Realização Mirante FM. Patrocínio Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Maranhão. Você, tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso, hein, João Marcos, chegando pra ficar com você nesse clima de carnaval maravilhoso, é isso mesmo. Hoje estaremos falando aí dos festivais, foram 14 edições do Festival de Música Carnavalesca, que nós tivemos, e foi uma produção do Grupo Mirante, lógico, da sua Mirante FM, à frente desse grande evento, né, que é acontecer em 14 edições, uma coisa maravilhosa, essa daí, Buraco de Osama, inclusive, concorreu, ó. Depois foi tema do Cordão do Ponto Com, grande Ronald Pinheiro, é só coisa bonita. E hoje teremos aqui grandes depoimentos falando do melhor do Festival de Música Carnavalesca, também falando de samba, grande Glauber Carvalho, Marquinhos Satã, vai ser muito legal. Você na Mirante FM curtindo só as boas, só as melhores, é isso aí, daqui a pouquinho as duas tem pra você aqui na Mirante FM, Hello com Hello, Hello Batalha. E a gente vai começar logo com um bom depoimento, ele que foi produtor, inclusive, de diversos eventos aqui, né, na área de eventos, e o festival, ele tem um carinho muito especial, né, que é o grande Toninho Dantas, que já conversou com a gente sobre fazendo música, jogando bola, e hoje fala, dá o seu depoimento aí sobre esse grande evento que foram essas 14 edições aí do Festival de Música Carnavalesca. Mirante FM toda sua. E aí, Toninho, conta pra mim, meu irmão. Falar do Carnaval de Música Carnavalesca de São Luís do Maranhão, produzido pela Mirante, é lembrar de um momento maravilhoso da musicalidade maranhense, que teve como criador Fernando José Macieira Sarney, Fernando Sarney, um apaixonado pela música do Maranhão, apaixonado pelo Carnaval do Maranhão. Numa terça-feira de Carnaval na Praça da Saudade, junto eu, ele, Wellington Reis, Bucão, e tinha um bloco organizado se apresentando na Praça da Saudade, cantando músicas, marchinhas, né? E aí a gente começando a falar ali sobre música do Maranhão, veio a ideia do Fernando, né? Na sua lucidez, ele disse, vamos fazer um festival com só marchinhas de carnaval, com músicas de carnaval, com a música maranhense. E aí, no ano seguinte, nós lançamos o carnaval, o Festival de Música Carnavalesca. Um sábado magro, ele acontecia sempre, ao Ceprama, na sua primeira versão foi no Ceprama. Tiveram músicas maravilhosas, de compositores maravilhosos, como Oberdan, Joãozinho Ribeiro, Gerude, Zé Pivó, Gargamel, Chico Saldanha, Ronald Pinheiro, Zé Lopes, Tutuca, Mano Borges, foram tantos compositores maranhenses, Luiz Carlos Dias, Neném Bragança, Zeca Tocantins, era tantos compositores que faziam parte dessa grande festa carnavalesca, né, que se tornou um grande momento do pré-carnaval de São Luís, a realização do Festival de Música Carnavalesca, que acontecia geralmente no Ceprama. Mas teve versões também na Praia Grande, na Nauro Machado. Foram mais de 12, 13 festivais que foi trazendo gerações e gerações de compositores, né? Renovando assim o repertório carnavalesco de São Luís. Valeu, meu querido Toninho Dantas, muito obrigado pelo seu depoimento, é tudo verdade. Foram 14, meu querido Toninho, quase. Mas esteve presente em todos. Valeu, muito obrigado, e a gente vai ilustrando aqui com uma música que virou o sucesso do carnaval. Não tem gente que não toque essa música. Não tem grupo que não toque. Não tem festa que não tenha essa música. A Confraria do Copo, a música do Chico Chinês, aí maravilhosa, sua interpretação muito poderosa. A música Trombone de Vara. Vamos lá então curtir. Esse é Festival de Música Carnavalesca do Maranhão, tá aí. Alô, Confraria do Copo, quem tem embocadura se segura que a vara vai entrar. Entrei na banda para tocar tuba, tuba tão rara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu bem um trombone de vara. Entrei na banda para tocar tuba, tuba tão rara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu meu bem um trombone de vara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu meu bem um trombone de vara. Pega a vara, limpa a vara, bota a vara, tira a vara, firma na embocadura. Toma a vara, sente a vara, mete a vara, treme a vara, não deixa mole nem dura. Pega a vara, limpa a vara, bota a vara, tira a vara, firma na embocadura. Toma a vara, sente a vara, mete a vara, treme a vara, não deixa mole nem dura. Na banda para tocar tuba, tuba tão rara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu meu bem um trombone de vara. Entrei na banda para tocar tuba, tuba tão rara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu meu bem um trombone de vara. Não tendo tuba, porém, o mestre me deu meu bem um trombone de vara. Pega a vara, limpa a vara, bota a vara, tira a vara, firma na embocadura. Toma a vara, sente a vara, mete a vara, prende a vara, não deixa. Aí pra você uma música de destaque dos festivais de música carnavalesca da Mirante FM, que arrebentou geral, hein? Grande Chico Chinês, Confraria do Copo, Trombone de Vara. Se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suíte simples, luxo presidencial Veneza, também com luxo, super luxo executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico, que delícia. E as promoções são muitas, hein? Vamos algumas aí. Super café da manhã das 6 às 10 da manhã. Almoço executivo, inclusive com escolha no cardápio, do meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Lebaron, Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas também promocionais de segunda a sexta a R$69. Tá muito bom. WhatsApp é o 981278449. Ou ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas. Valeu, meu querido pessoal daí do Grande Paulo, toda essa galera maravilhosa aí comandada por Paulo do Motel Lebaron. grande Saga Kia, também tá com a gente aqui no Linha do Tempo. TVN, também com a gente aqui no Linha do Tempo, que vai até dia 30 de setembro. E tem promoção no ar, hein? Você não pode perder. Tem promoção da melhor qualidade, você já sabe. Vai lá, segue a gente. Eu vou falar pra você sobre essa promoção muito especial, tá bom? Cadê? Oi! Oi! Vambora! Pra você participar da nossa promoção aí, vai passear por essa terra maravilhosa que é Santo Amaro. Nossa Senhora, da melhor. Almirante FM, 39 anos, programa Linha do Tempo e Agência de Viagem Santo Amaro Turismo. Levarão um ouvinte mais acompanhante, atenção, para passar 2 dias inesquecíveis, com direito a traslado, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar. Além de passeios incríveis pelas lagoas e belezas de Santo Amaro. Quer dizer, tudo pago, né? Para participar é fácil. Basta seguir arroba Mirante FM e também arroba Santo Amaro _ Turismo. Marcar 3 amigos e aguardar o resultado no dia 30 de setembro no programa Linha do Tempo. Promoção intransferível e saída apenas de São Luís, hein? Participe quantas vezes você quiser. No mês de aniversário da Mirante FM, quem ganha o presente é você. Mirante FM, 39 anos, toda sua. Firma na embocadura. Toma vara, sente a vara, mete a vara, vem na vara. Acredite se quiser. Você sabia que o verdadeiro bacalhau português é servido sobre um tamanco e com uma caneta atrás da orelha? Acredite se quiseres. Se não quiseres. Vamos seguindo aí pra você no Linha do Tempo, hoje falando de festival de música carnavalesca. Aí a Mirante FM pesou, né? Todo carnaval já sabe como é que é. Vem aquele CD também com todas as músicas aí, você curtindo de montão. É muito legal. E uma das figuras responsáveis pelo sucesso desse grande evento, né, do Festival de Música Carnavalesca, é o nosso querido maestro Chiquinho França, que conjunto, ele junto com diversos músicos, só músicos da melhor qualidade, vocal, instrumental, sopro, percussão, bateria, baixo, guitarra, enfim, ele juntava um time maravilhoso a cada festival, um time maravilhoso para poder executar e fazer os arranjos, né? Também diversos arranjos aí dessas músicas que foram campeãs aí do Festival de Música Carnavalesca e todo mundo curtindo e dançando no carnaval, né? Então vamos aí ao depoimento do grande Chiquinho França. E aí, meu maestro? Passando aqui para parabenizar a Mirante FM pelos seus 39 anos de existência. E assim, essa emissora tem um papel fundamental na questão de divulgação e projeção da nossa música para o Estado, para o Brasil e para o mundo. E não só a música, mas toda a nossa cultura. É uma dessas ações maravilhosas realizada pela Rádio Mirante FM foi um festival de música carnavalesca maranhense. Que deu assim muita oportunidade aos nossos compositores, intérpretes, músicos, produtores e todo o Estado. Eu fui muito feliz por ter sido escolhido e convidado para estar à frente desse grandioso festival, fazendo a produção musical e os arranjos desse festival. Fica aqui a minha gratidão por essa parceria maravilhosa com a Rádio Mirante FM em São Luís. Valeu, abraço, meu querido parabéns. Chiquinho, a gratidão é toda nossa, hashtag gratidão, grande Chiquinho França. Inclusive daqui a pouquinho eu vou estar mostrando pra vocês aí, tocando pra vocês também, o jingle que ele fez foi maravilhoso. E mais uma música que foi grande destaque, Vagabundos do Jegue, aí na interpretação do Smith Júnior, Banho de Maisena, também foi do Festival de Música Popular, Carnavalesca do Maranhão. Na pele está no ar, amido de fazer mingau. Está na pele, está no ar, a alegria do carnaval. Está na pele, está no ar, amido de fazer mingau. Está na pele, está no ar, a alegria do carnaval. Deixa eu passar devagarinho, com carinho, meu amor. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Banho de maisena. brincadeira de carnaval. Banho de maisena, não me leve a mal. Banho de maisena, brincadeira de carnaval. Banho de maisena, não me leve a mal. Está na pele, está no ar, amido de fazer mingau. Está na pele, está no ar, a alegria do carnaval. Está na pele, está no ar, amido de fazer mingau. Está na pele, está no ar, a alegria do carnaval. Deixa eu passar devagarinho, com carinho, meu amor. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Passar devagarinho, com carinho, meu amor. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Um pouquinho de maisena nesse rostinho encantador. Banho de maisena, brincadeira de carnaval. Banho de maisena. Que legal, né? Quem não canta essa música aí? Grande Smith Jr., Vagabundos do Jegue, Banho de Maisena, eternizou, né? E essa música também fez parte aí das edições, de uma das edições do Festival de Música Carnavalesca. Bom, Linha do Tempo hoje tá falando aí sobre o carnaval na Mirante FM. A Mirante FM sempre viveu o carnaval e ao longo desses 39 anos aqueceu o ouvinte com os programas de pré-carnaval. O programa pioneiro no aquecimento do carnaval foi o Banda 96, que tocava marchinhas e dava dicas para o ouvinte fazer fantasias e curtir a diversão com cuidado. Outro programa que também agitou o carnaval na Mirante FM é a Barraca Mirante, que reúne artistas vocais que apresentam suas músicas carnavalescas e as marchinhas, além de incentivar o respeito nos dias de folia. E também fala sobre os circuitos e eventos de carnaval que irão rolar nas cidades. Muito legal mesmo. Tá aí a Mirante FM sempre presente nos grandes eventos. E daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre Festival de Música Carnavalesca na Mirante. Esse é o Linha do Tempo, hein? Vá lá, arrebentando geral, de segunda a sexta, uma da tarde, até o dia 30, hein? Dia 30 é resultado da promoção pra você curtir Santo Amaro com acompanhante. Já pensou? Felicidade do ouvinte das outras rádios. Felicidade do ouvinte da Mirante. Sentiu a diferença? Mirante! Hot Station. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13:26. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Mirante FM apresenta Chorinho da Mirante. Os maiores chorões de todos os tempos com você até 9 da noite. Produção Celso Borges. Beleza, tá aí pra você essa chamada maravilhosa na voz do César Roberto, aí você cortando chorinhos e chorões, né? Grande programa. Pois é, estamos falando hoje aqui no Linha do Tempo do Festival de Música Carnavalesca. Realizado há mais de 14 anos, o Festival Maranhense de Música Carnavalesca é um projeto que objetiva incentivar o talento musical local e valorizar uma das mais importantes festas populares do país. Por meio de um concurso cultural e de marchinhas, uma disputa que reúne os melhores e mais criativos compositores e intérpretes maranhenses. Dentre as composições escritas, 12 músicas são selecionadas por uma comissão formada por profissionais e reunidas em um CD que é distribuído gratuitamente. Bom, as marchinhas selecionadas são apresentadas numa noite de muita folia e animação, onde são escolhidos o melhor intérprete e o primeiro e segundo lugares da melhor letra e música. Realmente é um apanhado maravilhoso, né? Pois é, e o Dojinho aí, como sempre, fazendo esse resgate maravilhoso aí, trazendo pra gente, né? Só coisa boa, chamo ele de sonoplasta arqueólogo. E agora a gente vai receber aqui pra conversar sobre, né, o primeiro campeão aí dessa, o primeiro vencedor, né? Dessas edições aí todas do Festival de Música Carnavalesca do Maranhense, meu querido, grande parceiro, poderoso, mano, tá com cabelo branco também, que bom, né? Grande Oberdão Oliveira, essa figura maravilhosa, um dos maiores músicos e compositores que o Maranhão já produziu. E aí, Oberdão? Festival Visa, exclusivamente na divulgação, na descoberta de valores e seu conteúdo. No caso, o compositor tem a oportunidade de participar, de mostrar. Eu sempre gostei de festival. Eu nunca me esquivei de não participar. Eu gosto de concorrer. É bom concorrer. E para concorrer tem que ter uma abertura, e essa abertura já foi dada pela Mirante, que tomou essa iniciativa muito importante. A Deus só tenho que agradecer ter vencido 3 vezes esse festival, né? Pena que no momento nós não podemos falar de música ao vivo, não podemos nem abrir a boca para conversar, porque tem que usar máscara. Eu estou exatamente cumprindo essa determinação. Em relação ao festival, espero que tenha né, que tenha mais festivais, que tenha mais festivais, que dê oportunidade para o artista, né, que surge o artista que cria suas obras e quer mostrar, é o momento. Para o Maranhão, um tempo de alegria, o povo participa, isso é muito bom. Parabéns, Almirante, pelo gesto e pelo projeto. Valeu, muito obrigado, meu querido Berdan. Vencedor de 3 festivais. O primeiro foi com ele. Sente o clima. Qual lira? Vai! Esse é o Linha do Tempo. E a gente vai com a Linha do Tempo até as 2. Daqui a pouquinho tem ela, Elô Batalha e o Hello. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance. Para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia, assine já. TVN 3199-7270. Valeu, TVN. Valeu, Motel Rebaron. Valeu, Saga Kia. Parceiros aí do Linha do Tempo, que continua. Linha do Tempo. Agora eu tô. Quem foi que tirou? Me dá o meu dinheiro. Cante como quiser, mas cante com a Mirante. E aqui você canta mesmo, hein? aí, Alberto Trabucci, olha só, herdeiro da tua mãe. Essa também concorreu em festival, hein? Que legal! E a gente vai seguindo aí falando de festival de música carnavalesca na Mirante FM. Foram 14 edições, muito agito. E Alisson Ribeiro foi, junto com parceiros, lógico, também grande vencedor. Venceu por duas vezes o Festival de Música Carnavalesca, participou em várias. Grande Alisson Ribeiro, meu irmãozinho. E aí, dá o depoimento pra gente aí. O povo Alisson Ribeiro aqui passando para deixar minhas felicitações à Mirante FM pelos seus 39 anos de sucesso, desejar vida longa, que venham mais 39 anos de sucesso. A Mirante, que sempre foi essa parceira do artista maranhense, da música maranhense, a exemplo do Festival de Música Carnavalesca, que acontecia anualmente, tiveram 15 edições, e eu cheguei a participar de 8 edições do festival. Ainda fui premiado, tive 4 premiações, em 2006, com Mensalão, de Eulálio Figueiredo, e o melhor intérprete. E também em 2012 fui campeão com o samba Pra Largar Essa Mulher, uma parceria minha com Dani Coelho. E em 2016, na última edição do festival, eu fui campeão com a música, interpretando a música do Zé Paulo, Bela Chamada de Amor, e também levamos o prêmio de melhor intérprete, juntamente com o autor Zé Paulo e Carol Cunha. E a Mirante FM, sucesso por essa parceria com a música maranhense, com o artista maranhense. Vida longa ao Grupo Mirante. Valeu, felicidade, muito, gente. Valeu, muito obrigado, meu querido Alisson Ribeiro, grande vencedor também do Festival de Música Carnavalesca. E ele venceu com Pra Largar Essa Mulher. Sente o clima. Pro meu São José, pra largar essa mulher, procurei o pai de santo Barão de Guaré. Pra largar essa mulher, fui numa encruzilhada pulando num pé. Pra largar essa mulher, tomei banho de amônia com uma coité. Pra largar essa mulher, eu até fiz promessa pro meu São José. Pra largar essa mulher, procurei o pai de santo Barão de Guaré. Pra largar essa mulher, fui numa encruzilhada pulando num pé. Tomei banho de amônia com uma coité. Já não sei mais o que faço e nem a quem vou procurar. É que minha vida virou do avesso e com essa mulher eu não posso ficar. Ela bebe, ela fuma, ela briga, ainda manda palavrão. Fiz até um feitiço com a alma penada pra essa malvada morar com o cão. Diz aí, meu irmão, eu não, meu irmão. De confusão, diz aí, meu irmão. Eu não, meu irmão. Eu não dou valor à minha vida. Não gosto de confusão. É, meu compadre, eu te avisei. Essa nega parece até minha sogra, malandro. Sai pra lá. Pra largar essa mulher, eu até fiz promessa pro meu São José. Pra largar essa mulher, procurei o pai de santo Barão de Guaré. Pra largar essa mulher, fui numa encruzilhada pulando num pé. Pra largar essa mulher, tomei banho de amônia com uma coité. Já não sei mais o que faço e nem a quem vou procurar. É que minha vida virou do avesso e com essa mulher eu não posso ficar. Ela bebe, ela fuma, ela briga, ainda manda palavrão. Fiz até um feitiço com a alma penada pra essa malvada morar com o cão. Diz aí, meu irmão, eu não, meu irmão. Eu não dou valor à minha vida. Não gosto de confusão, diz aí, meu irmão. Eu não, meu irmão. Eu não dou valor à minha vida. Não gosto de confusão, diz aí, meu irmão. Eu não, meu irmão. Valeu, Alisson. Alisson Ribeiro, como canta, hein? Essa música é muito bala mesmo. Ela mereceu ganhar, viu? Aí, pra largar essa mulher dele e Dani Coelho. Tá certo. Bom, a Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 1.398. Troca com troco, supervalorização do seu usado. Agende logo um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. E você pode ligar 3198-2780. No trânsito dê sentido à vida. Valeu, Saga Kia, TVN, Motel Lebaron, parceiros aí do Linha do Tempo, que hoje tá falando de música carnavalesca. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Vai rolando por aí, olha, Gilvão Cidade, tradição do carnaval. Olha esse bloco, que coisa gostosa. Maravilhosa tradição do carnaval. Por onde meu bloco vai passar? Isso aí também tem uma gravação maravilhosa aí com os Feras, né? Que gravaram essa música com o grande Carlos da Fé. Valeu, um abraço aí pra galera dos Feras, os blocos tradicionais, né? Que curtem sempre a Mirante Evento no carnaval. A gente sempre toca os blocos tradicionais. Não tem coisa melhor, não. Bom, vamos continuar falando aí do nosso. E essa aí também concorreu. Meu bloco é tradicional. E aí a gente vai falando de mais festival de música carnavalesca. E um outro grande campeão também foi o Wellington Reis, que junto com o Bucão fizeram a música Touro Rei da Babilônia no carnaval de 2006, se eu não me engano, né? Salvo engano. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, mais um depoimento do nosso querido Wellington Reis, além do grande comandante aí do Vagabundos do Jegue. Ele é um rei do carnaval mesmo, né? Vamos lá então. E aí, Wellington? Então, é oportuno dizer, falar, registrar que desses 39 anos de existência da FM Mirante, tem mais de 10 anos de edição do famoso Festival de Marchinhas Carnavalescas, que era lançado perto do carnaval. Era um festival competitivo, onde os compositores se arvoravam com seus trabalhos, marchinhas e sambas, tentando de uma certa forma biscoitar o primeiro lugar até o terceiro. Eu, inclusive, com meu amigo Luiz Bucão, abiscoitamos, ganhamos um desses festivais, uma dessas edições, em primeiro lugar, com a música Touro Rei da Babilônia. E geralmente essas músicas que eram lançadas e editadas num CD, com 10 músicas, se não me falha a memória, e eram jogadas, sabe, nas ondas aí mirantianas, para todos que pudessem escutar, votar. Era muito interessante o festival. Uma pena que sua edição foi, de uma certa forma, paralisada. Mas ela pode retornar, até porque eu tenho um projeto já da época, feito para colocar as 10 primeiras músicas, os 10 primeiros lugares, de uma certa forma. Aliás, os 10 registros desse CD, compondo um álbum de partitura com mais ou menos 150 músicas, oriunda deste festival, que era editado brilhantemente pela FM Mirante. Então é de suma importância qualquer festival, especialmente esse do qual estou falando, do qual me refiro, do qual gostava muito e continuo gostando, que é o Festival de Marchinhas Carnavalescas, promovido pela FM Mirante. E parabéns mais uma vez toda a equipe de produção dessa emissora maravilhosa. Tenho dito, aqui o Wellington Reis. Valeu, meu querido Wellington Reis. Gostei do biquinho aí, viu? Mandou depoimento com a foto, né? Valeu, Wellington. Muito obrigado, meu querido. E vamos aí, de Touro Rei da Babilônia, Luiz Bucão, Wellington Reis, se liga! Sozinho.

Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, Térreo, salas 39 e 40. Linha do Tempo. Almirante FM, 39 anos. Programa Linha do Tempo e Agência de Viagem Santo Amaro Turismo leva não um ouvinte mais acompanhante para passar dois dias inesquecíveis, com direito a traslado, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, além de passeios incríveis pelas belas lagoas e belezas de Santo Amaro. Para participar é fácil, basta seguir no Instagram, @AmiranteFM e @SantoAmaro_Turismo, marcar três amigos e aguardar o resultado. Dia 30 de setembro, no programa Linha do Tempo. Promoção intransferível e saída apenas de São Luís. Participe quantas vezes quiser. Mirante FM, 39 anos, toda sua. Mirante. De manhã, quando o sol aparece. Sexta, dia 22, no Teatro Odilo Costa Filho. Tem Jota Nogueira e banda com show Sabor Real. Participação da bateria da Flor do Samba e lançamento do Samba Enredo para 93. Apoio Sistema Mirante de Comunicação. A Festa do Som Brasil. A Festa do Som Brasil. Coração Brasileiro. Bom, duas coisas maravilhosas aí que a gente tem que registrar, né? Essa chamadinha que você ouviu assim meio conturbada, porque também já faz muito tempo, tava no rolo e tal, e o Dojinho garimpou pra gente. É uma chamada aí do show do Jota Nogueira, lançamento em 93 da Flor do Samba. Que barato, que legal, né? E você pode curtir isso aqui na Mirante FM sempre. A gente tá recordando esses momentos dos 39 anos aqui no Linha do Tempo. Segunda a sexta, sempre uma da tarde, e vai até o dia 30, tá bom? E também você curtiu aí a vinheta do Coração Brasileiro, né? Coração Brasileiro, que hoje é capitaneado, né? Pelo nosso comandante maravilhoso, sempre à beira da piscina, grande Rubinho Jones, né? Ele leva com primazia, um tremendo sucesso, né? Nas manhãs de domingo, lógico, mas também teve comando do nosso querido Glauber Carvalho durante muito tempo, né? Nosso parceirinho aí, que tá em outra sintonia, mas vai dar já já o seu depoimento pra gente, tá bom? Agora a gente vai receber aqui uma visita muito especial, é um grande amigo, um grande parceiro, maravilhoso mesmo, da melhor qualidade, e sempre tocou essa música aqui, por exemplo, ó. Se a solidão é castigo, fizemos merecer. Marquinhos Satã, carioca, como ele fala, né? Sou carioca, sou do candomblé, sou do samba. Então, grande Marquinhos Satã vai dar o seu depoimento aqui, parabenizar os 39 anos de Mirante FM. E aí, Marquinhos? Olá, meus amigos de São Luís, do Maranhão e região. Alô, Brasil. Alô, São Luís. Alô, Maranhão. Aqui é Marquinhos Satã, do Rio de Janeiro, filho do candomblé e neto de partideiro. Olha, estou fazendo esse vídeo para parabenizar a nossa querida Rádio Mirante, porque se for analisar essa linha do tempo, eu com muito orgulho faço parte desse sucesso de vocês, com muito orgulho mesmo, com muito agradecimento, muita gratidão a todos vocês, que sempre me receberam muito bem aí nas instalações da rádio, da emissora, e, por outro lado, sempre divulgando nossos trabalhos, que a gente também faz com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Então, a vocês da Mirante, meus parabéns, muito obrigado. Eu tenho aí um sem número, se a gente for falar, tem... Me engana, que eu gosto de 1983, 84, aí depois a gente tem o Rei de Cheque Sem Fundo, tem Falsa Consideração, Pura Semente, quando começou era diferente. Então, muita coisa legal, Cilada, muita coisa legal que tocou, o sucesso da gente que tocaram na rádio e continuam tocando até hoje, a minha gratidão, meu respeito a vocês, meus parabéns. Nessa linha do tempo, eu também faço parte da Mirante. Forte abraço, parabéns. Do Marquinhos Satã. Valeu, meu querido. Axé, Marquinhos Satã. Vamos de Falsa Consideração. Segura a onda, amizade, que acabou engradado. Passa a régua, toma um chazinho de boldo e relaxa. O coração ainda aguenta mais. A gente se vê por aí, amizade. Igual ao que você me deu, era mentira. prazer. Hoje amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro vem. Você ainda já encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. Procurar com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas a maldita vida que vem para o bem agora. Agora eu sei. Emociona muito, viu? Eu que comecei o Coração Brasileiro, pois Glauber Carvalho, Rubinho Jones, hoje comandando com uma primazia, repito, um programa sempre à beira da piscina com a galera, maravilhoso, é o Coração Brasileiro, e falsa consideração, essa música toca tantos anos na Mirante, antes de programa de samba, sempre tocou, a Mirante sempre tocou todos os ritmos desses 39 anos. Aí ele lembrou bem, né, por exemplo, o Rei do Cheque Sem Fundo, Me Engana Que Eu Gosto, que é de 1983, já tocava aqui na Mirante, a Mirante é de 1981, realmente maravilha, maravilha, maravilha de recordações hoje, hein? Tivemos aí o Festival de Música Carnavalesca e agora estamos falando de samba. Então vamos lá, e seu Calunga, onde é que ele tá, hein? Eita, meu filho, aí vem marmota, é o seu Calunga! E no posto de saúde Morte Lenta, em frente ao cemitério São João Batista... Seu Calunga, como é que chama o mosquito da dengue lá no seu bairro, hein? Não, meu filho, lá ninguém chama não. Os bichos velhos admitidos que são aquelas pragas. Mirante. Ai, meu Deus do céu. Assim é Mirante FM, é só alegria. Linha do Tempo, sexta-feira boa. Quando começou... Era diferente. Daqui a pouquinho tem Elô Batalha. E bom, e para encerrar o programa de hoje, a gente do Linha do Tempo de hoje, que volta na segunda-feira, falando mais coisas boas para você, a gente vai encerrar com o depoimento do meu companheiro, meu amigo maravilhoso, tem o maior carinho, amigo de todos nós aqui da rádio, grande Glauber Carvalho, hoje está em outra sintonia, mas ele mandou o seu depoimento pra gente aqui. Glauber Carvalho, Glaubinho maravilhoso, se liga. E aí, como é que tá, meu irmão? Hoje, locutor da Rádio Mais FM, mas durante muitos anos, locutor da Mirante FM 96,1, uma rádio que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, até porque tudo começou na Mirante FM. Lembro-me como se fosse ontem que, no ano de 1989, eu participei de uma seletiva para ser programador musical na Mirante FM. Na época o coordenador era o João Marcos e nós passamos por essa seletiva. Eu cresci ouvindo Gal, Gil, Caetano, Geraldo Vandré, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, Ednardo, entre outros grandes nomes da música popular brasileira e também da música internacional, Tears for Fears, A-ha, The Cure, The Smith, Black Sabbath, James Joplin, Beatles, enfim. E aí eu fiz uma programação para Bendruga Mirante, que foi um sucesso. O coordenador gostou e outras pessoas também gostaram, e eu acabei ficando como programador musical da Mirante FM. Acabou que fiquei com o programa Mirante Especial, que foi o meu primeiro programa de rádio. Mirante Especial, aí eu passei pelo Som das Praias, eu passei pelo Acorde Recorde, e aí veio o Coração Brasileiro. Esse programa marcou minha vida, marcou minha trajetória, e foi quem me projetou mais ainda no mundo do rádio e no mundo do samba. Tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe Mirante FM. A Mirante FM é tudo na minha vida, por conta do que ela representa na minha vida como profissional. Foi lá que eu cresci profissionalmente, foi lá que eu aprendi tudo de rádio. Passei pelo departamento comercial com Cezinha Roberto, passei pelo departamento de marketing com Dulce Brito, passei pelo comercial também com Ayrson Cutrim, e nas ações ao vivo, nos programas, enfim, tudo começou na Mirante FM. Eu me recordo de uma festa, incrível a festa, idealizada por João Marcos. Era o aniversário da Mirante FM, que era o Garota Mirante, na antiga Boate Tucanos, na Curva do 90, onde cada um dos apresentadores, Augusto Peregrini, que apresentava o Mirante Jazz, Evandro Costa, nessa época, já estava apresentando o Mirante Especial, eu apresentava o Coração Brasileiro, o João Marcos tinha o programa dele, enfim, a equipe da Mirante foi para uma mega festa, coisa de tapete vermelho, na Boate Tucano, chegamos de altos carrões na porta da boate, coisa de cinema, coisa de entrega de Oscar, mais ou menos por aí, guardada as proporções, é lógico. Mas uma mega festa, uma festa top, que movimentou a cidade, e nós saímos do carro, cada um acompanhado da sua garota, que representaria o programa. Então teve desfile das garotas, a escolha foi top demais, marcou muito essa festa realizada pela Mirante FM no seu aniversário, não me recordo de quantos anos. Então eu quero deixar aqui registrado meu carinho por todos da Mirante FM. Um abraço ao Gleidson Botelho, um abraço ao Dorival Dorginho, um abraço ao Evandro Costa, um abraço ao João Marcos, um abraço a Pedro Sobrinho, um abraço ao DJ Claudinho Polaria, um abraço ao meu amigo Rubinho Jones, e um abraço especial a você, amigo ouvinte da Mirante FM. Glauber Carvalho deixa aqui um beijo de saudades, um beijo de muita saudade de todos vocês, um beijo de saudades da Mirante, essa rádio mãe, essa rádio escola que foi para mim e que me projetou no mundo do rádio. E eu vou pedir uma aqui que marca muito a minha trajetória. Como eu disse, eu sempre gostei de música de qualidade. Eu quero pedir, na voz de Beth Carvalho, música de autoria de Cartola, As Rosas Não Falam. Gente, obrigado pelo carinho. Mirante FM, 39 anos, parabéns a todos da Mirante. Um abraço ao meu querido amigo Fernando Sarney, que idealizou toda essa história de Mirante FM, nasceu no coração do Fernando, e ele plantou essa semente no coração de todos que passaram pela Mirante FM. Muito carinho, sucesso a todos, que Deus abençoe essa equipe maravilhosa e que venham muitos e mais anos para Mirante FM. Mirante FM, toda sua, grande beijo do Glauber Carvalho. Obrigado, gente! Valeu, meu querido Glauber Carvalho. Obrigado você por esse depoimento maravilhoso. Valeu, emocionante mesmo. Valeu. É isso aí, grandes profissionais passaram por aqui pela Mirante FM. Grandes profissionais ainda virão a passar pela Mirante FM. E nós teremos com certeza mais 39 anos aí. Vamos encerrando com chave de ouro esse programa, que tem o patrocínio da TVN, também em Motel Lebarão e Saga Kia. Voltando na segunda-feira para trazer mais histórias boas para você nesses 39 anos de muita história maravilhosa. É isso aí, é Mirante FM, e a gente vai encerrando aqui com esse clima de coração brasileiro. Vamos encerrando aí com Beth Carvalho, As Rosas Não Falam, atendendo o pedido do meu amigo Cláudio Carvalho. Valeu, muito obrigado, valeu, gente. Daqui a pouquinho tem Batalha Heloísa maravilhosa com Hello, tchau. Coração Brasileiro. Seu fim de semana é bem melhor. E não esqueça, 10 da manhã com Rubinho Jones aqui na Mirante. Bate outra vez